Estamos chegando com o Pretinho Básico para toda a Rede Atlântida, são 18h. Chegamos com Sicred, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Mileira Moda está nas ruas. É um prazer estar no seu radinho. Olha, mais uma vez com estes queridos amigos do Pretinho Básico, Maurício Amaral. Sim, sou eu. Porã. Olá. Marcos Piangers. É eu, galera. Mr. P. Oi, sabe que deu deu uma arranhada na garganta do nada, cara. Questão de uns 5 minutos atrás. Eu tenho muito isso. Eu tenho muito isso. Você não estava debaixo de um aparelho de ar-condicionado? Não reparei, pode ser. Pode ser que... Olha, eu vou te dizer, tu estavas debaixo de um aparelho de ar-condicionado. Mas me arranha. Tu tava sentadinho naquele canto ali, ó, debaixo do aparelho de ar-condicionado. É ruim quando arranha. Péssimo. Toma água, bastante água na temperatura ambiente. Não posso ali pegar um pouquinho. Arranha, minha garganta. Enquanto isso, eu apresento aqui o Pedrão Esmanioto. Oi. Beleza, Pedrão? Tudo bem. O Alcemar veio junto? Sim. Que beleza. O Zacarias. O Antônimos Gourmet. O Joel. Que beleza. É nóis, Joel. Olha a estrela móvel do Pretinho Básico deste programa de quinta-feira, 18h. É o Homem Colorado. Não é pra bater. É só no gogó, a capela. É o Homem Colorado. Lele. Lele, lele, lele, não bate. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Ah, que xoxo. Ai, falou, não xoxo. Bate, só um bateu. Não foi pandeiro. Tem que bater quem sabe bater, velho. Xoxo que nem o saco do Lelê. Boa tarde a toda a nossa audiência, sabe, em especial a nação tricolor. Boa, Lelê. Pelos seus 108 anos de existência. Nobreza, Lelê. Sabia que um clube que se não fosse o Grêmio, o Inter não seria nada e vice-versa. 108 anos de aniversário e 50 anos de glória. Não, cara, isso aí foi quando eles fizeram 58 anos, que foi criado o hino. É, a música do Lupicínio foi adotada como hino. No hino é 50 anos de glória. Tá no hino. O hino foi feito quando o Grêmio completou 50 anos, cara. É isso aí. 50 anos de glória é o que tem o Imortal Tricolor. Vai regar o brócolis lá. E é importante, mesmo com todo o carinho que o Lelê tem manifestado pra mim durante a semana, é importante dizer que o Inter, se não fosse o Grêmio, não seria nada. Não existiria. Se não fosse o Grêmio, o Inter não existiria. Ah, isso aí. Não existiria, porque o Inter só existiu a partir do momento em que três pessoas foram negadas, o acesso a essas três pessoas foi negado ao clube, ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E a partir daí, essas três pessoas fundaram o Esporte Clube Internacional. E nada como uma data. Em 1909. Mr. P, nada como uma data nobre como essa pra gente... Porque tem muita gente que acha que pelo fato de eu defender o Inter aqui no Twitter e tal, que eu não gosto do Grêmio, cara. Óbvio que eu não gosto do Grêmio pela rivalidade. Mas, cara, hoje meu irmão botou no Twitter, ele me relembrou que... Que é o irmão gremista, né? Sim, gremista. Exato. Que o primeiro jogo que meu irmão foi no Grêmio, não tinha quem levasse no Olímpico. Aí eu levei. Levou. Pois é. Foi Grêmio 6, Flamengo 1 na Copa do Brasil de 89. E tava lá e teve que ver isso. Botei uma camisa da Argentina e levei o meu irmão, porque ele queria ser gremista pra levar o Grêmio no estádio. Entendeu? Te disfarçou bem, foi inteligente. Claro, bom, Lelê. Sensacional. Isso aí, cara. Se todos no mundo fossem iguais a você, Lelê. Vamos tentar fazer isso hoje em dia, Lelê. Não. No Olímpico, na geral. Hoje em dia. Muito bem, vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Um novo acidente envolvendo ônibus e trem no bairro Flores, em Buenos Aires, deixa 90 feridos. Mas que coisa, nossos irmãos argentinos, cara, que triste. O novo acidente ocorreu apenas 2 dias após um outro acidente ferroviário que matou 11 pessoas no bairro de Flores. A colisão, cuja causa ainda é desconhecida, dessa vez envolveu um ônibus de passageiros, um caminhão e uma composição do Premetro, uma linha de metrô que opera na superfície. Aí na bruxa solta. Que tristeza, hein, cara? No mesmo bairro, né? É? Mas que é a morte querendo pegar alguém que não tava no primeiro acidente. Na mesma semana, cara. Pô, que loucura isso. Marcos. Nossa senhora. Voltou, né? Isso, hein, voltou lá, não peguei. Olha, não peguei, mas peguei, vou voltar. Semana que vem aqui, você avisa que eu tô chegando. Não existe isso. Mesmo bairro, né, cara? Muita Eduardo Farenzena, de 25 anos, que já havia matado a Miss Itália. Matado? Sim. Matado. Matado ou... Assassinado. Assassinado. É. A Miss Itália Nel Mondo, Karen Brum Paim, em novembro de 2010, em Caxias do Sul. É um caso que todos nós sabemos, sim, conhecemos. Sim, aqui, sim, né? Sim, sim. Ele confessou ter matado o padrasto na terça-feira. Meu Deus do céu, O Ivanir da Silva, de 33 anos, desapareceu no dia 13 de setembro, quando foi visto pela última vez. 13 de setembro, popular anteontem. Isso, né? É. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quinta em um barranco no interior de Caxias do Sul. O cara matou a menina e tá, tá solto. E aí, matou, e aí foi lá e matou o padrasto. É, assim, parabéns, justiça brasileira! Que coisa, né? É, a tendência é, se não prenderem ele, vai matar outra pessoa. É, claro. Tomara que o terceiro seja o juiz que deu a liminar pra ele ser solto. Não, não, mas não, não chega tanto, porque nenhum juiz libera por liberar, são coisas da lei, né? Sim, tá na lei. Eu matei a menina ali, eu matei a menina, mas eu sou primário, gente. Não, é, eu tenho curso superior. É que nem o juiz que proibiu o RBS de falar o nome do vereador lá. Algum motivo teve. Aqui, nós vivemos num país onde a democracia existe, e a democracia e o direito é dado muito a todos de forma igual. Admiro muito o trabalho deles, mas alguns juízes e alguns advogados são uma vergonha. Carro vai custar 20 mil reais como forma de protesto em Joinville e Jaraguá do Sul. Feito! Venda de automóveis sem imposto no sábado é uma das iniciativas para alertar a população sobre o peso da taxa que a gente paga em qualquer produto que consome. O carro em questão é um Fiat Uno 0 km no valor de R$28.700. Vai pra quanto sem imposto? 20 mil. Vai pra 20 mil? Sim, 20 mil. 8 mil de economia. É isso aí. O vencedor vai ser uma promoção, obviamente, né? Tu tem que te inscrever e aí tu vai ser sorteado. A pessoa sorteada vai poder pagar 20 mil. O vencedor da promoção vai ganhar nada, cara. Vai pagar só 20 mil ao invés dos 28.700. Entendeu? É um desconto de quase 10 mil reais que representa os impostos cobrados na compra de um carro deste valor. Ah, um terço. Um terço do que você paga é imposto. Do que nós pagamos é imposto. Cara, eu tava conversando com meu pai mora na América Central, num país chamado Honduras, cara, que é um país muito pobre, é o segundo país mais corrupto do mundo. E ele tava me dizendo que o carro, não sei, ele só sabe que ele é o segundo. E ele me chamou... O Brasil tá chegando lá, vai chegar no primeiro. Tava conversando sobre várias coisas e o seguinte, cara, o carro que ele tem lá, que ele pagou 12 mil reais, já convertido a moeda, sabe quanto é que custa aqui? Quanto? 32 mil reais. Honduras, né? Honduras, cara. Não tô falando de Argentina, Venezuela, não. Eu tô falando de um país eco no meio do Caribe. O problema é que aqui no Brasil o preço do imposto, tá embutido no preço final. Se o cara te soubesse, chegasse na concessionária e perguntasse quanto é que é o Uno? Ah, é 20 mil mais os 9 mil de impostos. Aí a pessoa ia se dar por conta. Isso aí. Mas tem 9 mil de imposto. Mas não ia fazer nada também. Muda. Se a pessoa chega, quanto é que é o Uno? 29 mil. Ah, tá, vou levar. Então, é diferente a jogada. É, né? Isso sem falar de outras várias questões embutidas aí, neste caso, de tu pagar uma grana por um carro que não te oferece. Não tô falando do Uno, tá? Tô falando de vários carros que a gente vê no mercado, de várias marcas, várias montadoras. Tu pagar uma grana, 30 e poucos mil reais, por um carro que não te oferece quase nada em segurança. Sim, não tem airbag, não tem ABS. Não tem airbag, não tem freio ABS, não tem mais um monte de coisa, entendeu, cara? Quatro rodas, não existe, né, velho? Aí o cara tem que pensar o seguinte: pô, se eu vou pagar 38, 37 mil reais por um carro desse zero, talvez eu pegue estes mesmos 37, 38 e vá comprar um carro usado ou seminovo do ano passado, ano retrasado, que me ofereça tudo que eu preciso. Eu comprei 6 Belina com 35 mil. Foi inteligente, Alcemar. Muito bom, Alcemar. Ontem eu vi o Alcemar passeando pela Zona Sul de Porto Alegre. Não sei se tava. Acho que era o Adão que tava contigo, bem baixinho, né? O Adão. Um pouco na cabeça. É isso aí. E aí tinha uns galão de gasolina atrás da Belina, cara. Não tem tanque. É várias garrafas pet. Tudo na gambiarra. Que loucura aquilo. Muito bom, hein? Tem que viajar com a garrafinha de Coca-Cola cheia de gasolina. Cheia de gasolina, isso aí. E o último destaque que eu tenho aqui é o seguinte: a Cal Parade acaba de chegar a Santa Catarina. que beleza. Pela primeira vez, a Cal Parade em Santa Catarina. A Cal Parade existe... Já vou dizer o que é a Cal Parade pra quem não tá ligado. A Cal Parade existe desde 1998 e existe vaquinhas, que em inglês se chama cow, vaca, cow, né, de cow, cowboy. Cow, cow. É, as vaquinhas estilizadas em mais de 70 cidades do mundo agora chegam a Santa Catarina. Vão estar expostas, agora há pouco esteve em Porto Alegre, vocês lembram, né? Ano passado. Vão estar expostas de 9 de novembro a 27 de janeiro. De 2012, em cidades como Floripa, Joinville, Blumenau, Balneário, Lages, Criciúma e Chapecó. Vaquinhas começam a ganhar cor em Floripa. As vaquinhas da Cal Parade já estão ganhando cores no ateliê de pintura no Shopping Beira-Mar. Até o dia 31 de outubro, passarão pelo ateliê de 20 a 30 artistas. Cada um deles terá uma vaca de fibra de vidro em branco para pintar. O público pode ver as vaquinhas ganharem cor e estilo de graça. Isso dá pra ficar lá vendo os caras estilizando as vaquinhas. Exatamente. Pintando, pintando com pintar pincel. Isso aí. Tocando... Não, não, mas é que não é só pintada. Tem vaca tocando forrada de tecido, é vaca forrada de pedra, de bijuteria. Tem vaca forrada de muita coisa lá, né? Verdade. Eu já forrei umas forrada vaquinhas de ferro, dessas. É. Certamente as redes sociais começarão a ter muitos trocadilhos com a palavra cal vindo de Santa Catarina. Vocês lembram como é que era aqui? Não lembro. Nós não lembram? Era... Santa Catarina. Isso. Ah, boa. Mas me diz uma daqui que eu não lembro. Bah, me lembro tipo... Muita calma nessa hora. Tá. Tenho muita... Vândalos, tenho muita cautela com as vaquinhas. Mas o próprio nome das vaquinhas da Cal Parade já são cheios de trocadilho. Tem uma que imita o leão de Cannes, que é o leão de Caunes. Tá, zero hora é a zero dominical. Isso, boa. Aliás, assim como a estreia dos containers, vocês vão dizer, não fala. Vamos falar, claro que vamos falar. Assim como a estreia dos containers em Porto Alegre, os containers foram recebidos com fogo. Com fogos. Fogos é difícil, né? Atearam fogo nos containers. É aí, as vaquinhas da Cal Parade também foram algumas sequestradas, vocês lembram disso? Uma delas queimada. Uma delas queimada e outra sequestrada. Então Santa Catarina tem a chance de ser mais evoluído e provar que está à frente. Em mais isso, nesta questão. Na primeira noite da Cal Parade em Porto Alegre, vocês devem lembrar, foi sequestrada uma vaca. Pois é. No outro dia já vinham, porque ela era uma vaca muito colorida. Aí já vinham fotos do Twitter de pedaços de carne com a borda com as cores da vaca. É um tempo sobrando que essa galera tem, que eu vou te dizer. Santa Catarina tem a chance de ser melhor que o Rio Grande do Sul e mais isso. Além de pessoas. A gente pode enumerar aqui, né? Praias. Mas não precisa, né? Mendigos, cara. Nossa, tá ótimo, obrigado. 6:15, vamos ver, Mr. P. E a mãe pergunta pro Cristiano Manuelzinho. Ora, pois, Cristiano Manuelzinho, porque afinal de contas... Ora, vai colocar a trilha e eu vou esperar então, né? Era tão rata. Raios! Então vamos começar de novo, mas rapidinho. A mãezinha pergunta pro Cristiano Manuelzinho. Era Manuelzinho, Cristiano Manuelzinho, vem até aqui. Porque afinal de contas, acabastes engolindo as moedas que eu te dei. Ah, não, Manuelzinho. Cristiano Manuelzinho olhou pra mãe. Olha, minha mãe, ora pois, é que a senhora disse pra mim que era para o lanche. Isso que era rapidinho. Ai, 6:16, Faustão. Quase 6:17. Às 6:17. E nada mais. O que o Faustão disse? O que o Faustão disse quando tava assistindo o filme Senhor dos Anéis? Quem que ele viu, bicho? Quem que ele viu? É o Frodo, bicho! O Frodo, bicho! Faustão tava fazendo uma trilha aonde que ele atolou? No lodo, bicho! No lodo, bicho! E ele costumava assistir esse programa deste palhaço. O Bozo, bicho! O Bozo, bicho! E na Espanha, o que que ele viu na... O touro, bicho! O touro, bicho! Grande fera! E o que tem no sutiã da mulher do Faustão? O peito, bicho! O bojo, bicho! E no show do YouTube, quem ele viu? Hã? O Bono, bicho! O Bono, bicho! O Bono, bicho! A YouTube! E na Amazônia, quem que ele viu? O Boto, bicho! O Boto, bicho! E agora tava caminhando na Orla de Natal às 8:07. E o que caiu na cabeça dele? O coco, bicho! O coco, bicho! Valeu, Fausto. Jonas Casperdi, São João Batista, Santa Catarina. Grande fera. Eu falo a frase da mulher e vocês adivinham o nome do filme. Tá. Paixão, me entenda, eu te amo. Eu te traí só porque você não me dava atenção. Piranha. Não, para aí. Piranha 1, 2, 3 vai ser. É golpe baixo. Golpe baixo. Querido, não se esqueça, hoje é o seu dia de cozinhar. Tempo. Violação de conduta. Amor, eu vou me arrumar rapidinho, a gente já sai, tá bom? Tempo. Alguma coisa que nome do filme. Forrest Gump. 7 anos do Tibete. 127 horas. Cachorro, quem é essa fulaninha no seu Facebook te cutucando? Oh. Nome do filme? A rede social. Paranoia. Fofuxo, hoje não precisa me buscar no serviço. Eu vou ficar até mais tarde. Serão. Serão a dois. Falsas intenções. E às vezes namorada, né, cara? Mande às vezes namorada. Ex-namorada. Ex é pra sempre. É pra sempre. Isso aí. Ex-namorada é igual a pastel de rodoviária. O cara sabe que é meio indigésima, manda ver mesmo assim. Né? É igual também a sonho de padaria. O cara sabe que é de ontem, mas manda ver também. Pode... Não é recomendável, né? Não é recomendável. Mas... Vai, né, cara? Sim, dá pra comer um sonho de vez em quando. É tipo fruta na quitanda, assim. O cara sabe que o outro meteu a mão, mas manda ver também. Caralho. Whisky barato também. O cara sabe que vai dar dor de cabeça, mas vai embora. É, esse geralmente é o que é. Fiat 147. O cara sabe que com certeza não vai longe, né? Mas vamos aproveitar mais um pouquinho. Pô, não vai nessa, cara. Tem um primo meu que tinha um Fiat 147 que foi muito longe, cara. Lá no meio do Guaíba. Caiu no riacho. Mas a melhor definição de ex-namorada é que nem final de rodízio de pizza, né, cara? Cada aguenta mais comer, mas manda ver. Vai lá e confere. Já que é de graça. Mais um pedacinho. Quem mandou aqui foi o Gleister. Gleister Roberto da Silva. Gleister se puxou, Anderson, cara. Daí, galera, tô ouvindo o programa. Tô ouvindo o programa agora e tá excelente. O Nelson Ned que o diga, diz ele aqui. O Thier Ferreira, que manda uma piadinha. Piada velha do porão! Linhas aéreas Pingo! Quer voar com economia e segurança? Venha para Pingolinhas Aéreas! Eu adoro Pingolinhas. Vou na primeira aérea, classe, né? Primeira classe é um presente que eu me dou. Mas eu sento no Pingolinhas Aéreas. Fica tranquila, toma duas champanhe. E fico todo bobo. Todo bobo. Eu penso na vida. Bobo? Todo bobo. Ele é homem? Claro que é homem. Eu tenho gênero, eu sou artista, eu tô aqui pra provocar. Eu não estou aqui pra me definir. Aqui como pra confundir, ser... né? Não me interessa um estandarte homossexual, homoafetivo, pedófilo, pedante. Aí em Jerusalém, Jesus fala com o povo durante o julgamento de Maria Madalena. Ah, Jesus! E o que vocês estão fazendo com essa mulher? É uma absurda! Ela é uma ser humana como todas nós. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Pronto. Que Jesus era judeu, né, cara? Né? Tá lá. Enquanto isso, o silêncio toma conta da multidão, assim como tomou conta aqui do estúdio agora. Ah, claro, pô. Palavras fortes. E nisso vem um tijolo lá do fundo da multidão. Acerta no meio da testa da coitada lá. E o Jesus... Por favor, quem atirou a pedra se identifica. E aí o bêbado que tava lá, né, levanta a mão. Oh, fui eu aqui, ô Jesus. Jesus. Ô Jesus, fui eu. E por acaso o senhor nunca errou na vida? Olha, Deus, nessa distância não, cabeludo! Jesus é meu super-herói favorito. Por que, Bianca? Porque tem o melhor super-poder de todos, que é transformar água em vinho, né, cara? E multiplicar os pães, O super-homem voa, o super-homem é super forte. O cara transforma água em vinho. Eu não sei se Jesus é DC Comics ou é Marvel. Marvel. Homem, olha só isso aqui. Podia fazer um filme sobre Jesus, né? Podia. Baseado nos melhores gibis, né? Podia. Não o gibi da morte. Claro. Temos um ouvinte em desespero. O nome dele é Cássio Silva. O Cássio. E ele escreve este e-mail pedindo desesperadamente a nossa ajuda. Hoje pela manhã vi a mulher da minha vida. Oh! Scarlett Johansson. Mas o problema é que foi no trânsito. E não conseguimos conversar. Tem outro problema, só olhou o rosto, né? Peço a ajuda de vocês, pois quero muito conhecer esta mulher. Ela estava num Celta preto. Celta preto, vai chover. Mal presságio, Celta preto. Vai chover. Não é legal. Mal presságio, Celta preto, só viu o rosto, não viu o corpício. Pode ser roubado. Então ser não roubado. Foi hoje, né, cara? Celta azul. O Celta azul, não tá preto. É num céu desse aqui, né, galera? É. Ela estava num Celta preto por volta das 8h15 da manhã, na terceira perimetral, no sentido sul-norte. Trabalhadeira. Por a terceira perimetral, isso é o final da placa é do carro deste Celta preto. Alguém aqui tem uma mulher que tenha um Celta preto? É, eu tenho. Uma? Tem, cara. É mesmo? Meu melhor tem o Celta preto, não tá bem. Pode ser que seja esse. Óbvio que não vai ser. É, não. Ela trabalha de manhã cedo, 8h15, tá na rua. Tá na rua, tá sempre trabalhando. A terceira é tá chegando. E ela, tá chegando e ela vai trabalho. Pela perimetral. Fica até tarde, fica até tarde. Ela tá chegando do trabalho às 8h15. Que merda! Isso, foi um pouco forte demais, né? Foi demais! Enfim, é óbvio que não é a mina do a mulher Pianges. Às 8h15 da manhã na terceira perimetral, no sentido sul-norte, o céu tá preto. Não tava lá às 8h15 da manhã. E ele diz aqui: o final da placa do carro é. Tenho certeza que. Vocês o final da placa é 9796. Oh, e é uma loira escultural. Ela mesmo. Não, peraí, como é que ele sabe se é escultural se ele viu no carro? Só viu o rosto. Peraí um pouquinho. Quem vê cara não vê. 9796 é o final da placa. É uma loira escultural, tava muito charmosa com seu óculos escuro. Ah, tava de óculos, é. Cuidado, parou do meu lado. Cuidado com esses óculos eles de mulher. Enganam, né? Porque se elas tiram os óculos, acaba, mulher. Que isso, cuidado, mano. Com tudo, né? É, não, tudo. Não viu o corpo. Só viu ele. Ela tava dentro de um Celta preto, né? Vocês sabem o que, que é um Celta preto, né? Não, só pelo. Não é um carro. Não é pelo carro, mas carro é pela bom, descrição. Cara, cuidado com as mulheres. Não, simples. Cuidado com as palavras. E ó, óculos escuro, entendeu? Atrapalhando. Sentada. Tudo. Aí abre a porta, aqui. Desce uma pera dentro do céu. Não, e outra. Oh. E mesmo que seja linda, cara, essa mulher. Ele disse que é a mulher da vida dele. Tá. Respeita, cara. Não, seja linda, olha, mulher. Isso é carência. Mulher vai ouvir no rádio agora. A mulher é uma loira escultural e vai pensar. Aí o marido tá ouvindo. Cara. O marido não, tem o Celta preto com essa placa e a mulher tava usando de manhã. Não, mas a mulher não fez nada. A mulher, olha só, a mulher não fez nada. O cara se apaixonou. Deixa eu falar. Nosso ouvinte é um psicopata, cara. Não, cara. É óbvio que é, cara. Só um pouquinho. É doente, o cara teve um instante mágico na vida. Fraquejou. Olhou aquela mulher ali e disse, que mulher bonita. Não importa. É solteiro. É isso. Vou te dar pra carente. Não importa a hora, olhou aquela imagem. É isso aí, ele se apaixonou. E mais do que isso, sabe por quê? Porque aquela eu falei coisinha. Um detalhe importante, cara. Ela passava. Pessoal, enquanto o sinal estava fechado, aqueles 37 intermináveis segundos do sinal fechado, ela passava creme em suas mãos. E aí ele bota aqui, fiquei observando aquela cena e quando tive coragem de abrir o vidro para abordá-la... Abriu o sinal. Isso ajudou também. Ajudou ele a se expor aqui, exato. Claro. E fomos para lados diferentes. Ainda bem. Cara, posso dar uma dica pro Magrão? Pode, cara. Pro Magrão não, dizer pra menina. Melhorou, tá nos ouvindo agora. Não, cara. Você que é loira, tem um Celta preto, placa 9796, manda fotos para @Atlântida pra gente dar seguida nessa situação com o cara aí. Não, pra te ajudar o cara. Deixa eu falar uma coisa, o cara, a mulher pode ser casada, o cara não sabe nada da mulher, a mulher pode ser casada. Não é casada, senão não tava trabalhando essa hora. É casada, não tá trabalhando essa hora, porra. Mulher casada não trabalha, porra. Essa hora assim, porra. Tá louco, rapaz. mais. Cara, não, tu tá me apavorando, aí. Porque a minha mulher disse que às vezes vai trabalhar de manhã cedo, cara. A tua mulher daí é problema teu. Porra, mas... Bom, de qualquer forma, o cara criou um e-mail aqui que é loira9796. Putz. @hotmail.com. Mas ele tava indo tão bem. Não acredito. Melhor é mandar e-mail pro Pretinho, se cara, ela realmente tá ouvindo e não é namorada. A mulher da vida tem o Celta preto, rapaz. Repete aí, repete. loira9796@hotmail.com. Vai chover e-mails. Eu sou a loira. Não, cara, esse louco tem distúrbio comportamental, cara. A mulher da tua vida tem que carro, Pia? Hilux pra cima. Hilux pra cima. E a tua mulher, que carro tem? Não tem carro. Ah, tá. Não tem carro. Mas a mulher dele é a mulher da vida dele. Ele falou que é a mulher. Claramente dos, ainda não encontrei a mulher da minha vida. Se alguém tiver uma Hilux e quiser mandar foto, @atlantica. Tem que ser mulher? .com.br. Pode ser homem também. Pode ser homem também. Tendo a Hilux é o que importa. Tendo a Hilux, talvez eu entrei no Jetta do Dr. Jair Bauer. O Jetta é uma nave. Quase casou com ele. Quase casou. Eu faria amor com o Dr. Jair Bauer. Maravilhoso. É mesmo, cara. Porque é banco de couro. Então vai ali na Metrovel, entra num Jetta e faz amor com o vendedor ali. Não, mas tem que ser o proprietário. Ah! Eu sempre. O proprietário tá gostoso. O meu irmão tem um Jetta, cara. Fala com ele lá. Tem o Jetta. Olha, o teto solar. Caralho, e aí o Jair Bauer pegou e esquentou a minha bundinha. Ah, para. Opa. Que aquece o banco. Aquece o banco. Ah, meu sonho é ter um carro que aquece o banco. E aí o dele ficou 15 graus pra ele, 18 graus pra mim, que entendeu? Isso? Ar-condicionado pra cada um. Banquinho de couro. Aí abaixou e esquentou meu bumbumzinho. E aí Jetta. Abriu o teto. E aí Jair Bauer olhou pra mim e disse: onde é que eu te deixo? Me deixa louco. Enlouquece. Mas aí que vem. Obrigado aí, mandou o Cássio Silva. Tá agradecendo pela nossa ajuda. E-mails para loira9796@hotmail.com. É louco esse cara. Aí que vem a frase: dinheiro não traz felicidade, mas antes chorar num carro importado do que no ônibus lotado. Cara, né, que é isso, cara. Quem escolhe alguém pelo bolso não pode reclamar quando é tratada como mercadoria. É isso aí! Demais, velhinho. Demais. Oh, posso repetir, cara, a frase? Não! Quem escolhe. Já foi? Não, quem pegou, mas é demais. Quem pegou, pegou. Quem escolhe alguém pelo bolso não pode reclamar quando é tratado como mercadoria. Acabou. Ai, tá frase. Mandou o Francisco de Bento Gonçalves. Obrigado, Francisco. Vai daí, Mr. P. A esposa manda o filho mais novo ir buscar o pai no bar da esquina. Aí o garoto chega lá: pai! Aí a mãe mandou te chamar. Tu tá pô de bêbado, pai. Vambora, vamos pra casa. Aí o pai olha pro grito: não. Eu não tô. Ó, aqui, ó. Vai lá, tua mãe, eu tô bem. Eu tô legal, vou ficar. Tranquilo. Vou ficar. Que beleza. Presta bem atenção, vou ficar. Ah? Pra te provar, guri. Pra te provar, vou te mostrar. Tá vendo lá o cachorrinho? Cachorrinho que tá entrando no bar aqui, ó, aí, ó. Tô olhando ali, ó, tranquilamente, tô vendo dois olhos. Se eu tivesse bêbado, tava vendo quatro. Tá, ô guri de merda, vai embora. Vai lá pra tua mãe. Pai, vambora, pai. O cachorro tá saindo, pai. Lembrou um amigo nosso que não tá aqui, não vou falar dele. É melhor. Vai daí, Pedrão. Tá em Sevilha. Fala aqui rapidinho, então. Bem rapidinho. Qual é a ferramenta que já se... Que houve, Zaca? Eu achei engraçado. Não leu antes, não leu antes. É que eu não tinha lido ainda. Não tinha lido, né, Zaca? Qual a ferramenta que já se foi? Tempo. A foice. Foi. Boa. Qual o sapato que tá sempre quebrado? Tempo. Sal. Hã? Tá. O tamanco. Boa. Muito bom. Qual é o contrário de titia? Hã? Qual é o contrário de titia? Titia, titio? Titia, de noite. Qual a brincadeira predileta dos tímidos? Esconde, esconde, esconde, esconde. Boa, Zaca. E essa última eu não entendi. Tá mandando bem, Zaca. Eu não entendi. Qual a palavra de 5 letras que se a gente tirar 7 fica 11? Ah, entendi agora. Qual a palavra de 5 letras que se tirar 7 fica 11? É, parei um pouquinho. 18. 4. Não, 5 letras. Ah, é. Tá cinco certo, letras. Tá certo. É abacaxi, porque se tira abaca, tirando, né? Tá. Fica X-I. 11 no romano. Ah, mas abacaxi não tem 5 letras. Ah, tem 7. É a palavra de 7 tem 7. Tira 5. Ah, tira 5. Nunca, palavra de 7 tira 5, fica 11. Ah, agora sim. Aí sim. O Dedé sempre me ferra, né? Eu tava indo bem, ele me ferrou. Tava indo bem, mas não, mas ai, essa Dedé. É boa, essa é boa, essa me é boa. Ferrou. Foi é boa. Inteligente essa aí. 27 minutos pra 7 da noite. Muito obrigado pela audiência. Vamos buscar se fica. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Tô entrando em contato pra vender um Uno Smart 2001 na cor cinza. Esse é esperto. É do meu namorado. Vamos viajar e estamos juntando uma graninha. O Uno está em perfeitas condições, tem 4 portas, ar quente, desembaçador e limpador traseiro, rodas aro 14, pneus em ótimo estado, travas e vidros elétricos. Tá bem. A mina já tá vendendo o carro pro namorado. Não, e tu pra viajar. Na ida ela vende o Uno. Eu quero ver o que ela vai vender na volta. Meu namorado é apaixonado por este carro. Olha o que tu tá fazendo com o teu namorado, cara. Pois ele foi o primeiro. É. Sabe como é que é? O primeiro a gente nunca esquece. Primeiro por ele namorado. Ser tão especial assim, bolamos um brinde para quem comprá-lo. Olha que bonito. Sim, uma saída com o casal. Para o porão. Parei. Na compra deste Uno cinza tão especial, você levará um GPS novinho em folha para não se perder por aí. E o preço? R$12.900. Tá bom, tá valendo. Vendo Uno cinza. Qual é o ano? 2001. Vendo Uno cinza @hotmail.com. Que é Uno zero. Galera do BB, preciso da ajuda de vocês. Minha irmã, perdão, trouxe de Portugal um par de tênis Adidas WJ Mid feminino. Tiros! Adidas. É tipo o Snakers, é isso? Tiros! Branco com detalhe roxo, tá novo, só foi experimentado, tá com as etiquetas, porém sem a caixa, pra não fazer volume na mala. Numeração 40 na Europa, 38 no Brasil. Perdão, preço... Peter, eu cheguei agora. Que foi, Neila? Que é 48 e é roxo? Peguei no meio do caminho. Não, 38 detalhes em roxo. É branco que? Com detalhes em roxo. O que vocês estão falando? Um pênis. Tênis. Tênis. Um tênis Adidas. Tá pedindo 210 pila nesse tênis. Motivo da venda não serviu no meu pé pequeno. Mais detalhes sobre valor de envio, fotos e etc. Mandar e-mail no juju.depaula@terra.com.br. É a Juju de Paula que tá vendendo o tênis dela. juju.depaula@terra.com.br. Excelência, o que isso tem a ver comigo? Nada quase, né, Almir, na verdade. Posso fazer ainda mais e melhor com foco em excelência? Deveria, né, Almir? Posso. Deveria. E faço. Trouxe hoje ao Marketing Ideas for Life. Ideas for Life. Exatamente. Boa. Muito bom. Que legal. Mais uma ideia do dinheiro eterno pra você, gente. Ah, eu vou querer. Quem que quer dinheiro eterno? Cara, só um pouquinho, Almir. Eu não quero fazer o papel do chato, mas Ideas for Life. Ideas for Life. Não é de uma marca de eletroeletrônico? Roubaram de nós. Roubaram de nós. Certo, tá bem. Roubaram de nós. Tá bom. Roubaram de nós. Roubaram de nós. Tu bebeu, Almir? Bebi um pouquinho ali no Pôr do Sol. Ah, tá. Ali no bar Pôr do Sol Gaúcho. Tu fica bravo quando ali bebe. É legal, né? Ali... Só tem viado. Sério? Meu Deus do céu. E é uma oferta, Almirzão. É, o que que temos aí, Almir? Fora me disse. Fora me disse. Passou eu, na eu ia lá, antigamente. Ah, é, não, mas antigamente. Agora mudou. Faz tempo. Pôr do Sol Gaúcho. Vai lá, Almir. Quem quer dinheiro eterno? Eu. Vou dar uma dica pra vocês. Vou querer. Tá? Só entre a gente. Tá. Almir Ideas for Life. Tá? Tá. Vai fazer uma compra. Tu tá bem convicto do que tu tá falando. Muito convicto. Tá bom. Vai fazer uma compra. Qual é a coisa mais fácil hoje em dia? Não sei. Cartão de crédito. Ah, oferece o tempo todo. Cartão de crédito é que nem doença venérea hoje em dia. Todo mundo tem. Tá. Então, tu pega o cartão Visa. Tu faz um cartão Visa. Visa, tá. Daí a pouco tu faz o cartão Mastercard. Tá. Aí tu faz tuas compras todas no cartão Visa. Tá, e aí? E aí depois tu pega, vem a conta. E? Tu paga a conta com o cartão Mastercard. Que inteligente, aí depois chega a conta do Mastercard. O que, que tu faz? Tu paga toda com o cartão Visa. Sem nunca ter comprado Gênio. Mais nada depois da primeira vez que comprou, pode, né? Pode continuar comprando. Ah, pode continuar comprando. Aí, chega a conta do Visa, tu compra, paga ela no Mastercard. Mas que demais, e para amigo. O resto da sua pra vida. Para o resto da vida, tu tá enrolado agora. Não tá enrolado, querido. Não, não tá pode. Pagando, tá pagando. Tu tem dois cartões, tu tá pagando, todo mundo, ninguém vai te comprar nada. Tu tá pagando, não entendeu? Eu entendi, cara. Tu tens algum problema? Não. Tá princípio... andando muito com o Paulo Bochecha Caída lá. Que isso? Quem é o Paulo Bochecha Caída? Paulo Santana. Que isso, cara? Bochecha Caidinha. Tu é meu sócio. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho. Muito Gustavo. Obrigado pela audiência aqui no Pretinho Básico. Gustavo Arthur Santiago mandou essa. Obrigado, Arthur. Já voltamos. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande Rede Atlântida. 15 minutos para 7. Telefonia Big da Milera. Moda está nas ruas. Sicred. Gente que coopera, cresce. Fala, doutor Alceu. Doutor Pepper. Vinhos JP. A melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Matou triste, doutor Pepper. O que houve, doutor Alceu? O Brasil de pelotas, doutor Pepper. O que foi, doutor Alceu? Tá rebaixado para Série D. Perdeu 6 pontos por causa que escalou um jogador irregular. Brasil de Pelotas não podia cair no ano do centenário do Brasil de Pelotas. Não. A maldição puta do pariu. Centenário, né? Todo o time no seu centenário passa por uma quase um todo, né, cara? Não, o aliás, até Flamengo contratou um time milionário. Teve um que ganhou, acho que foi o Vasco, né? Só e o Vasco. Pior que a decisão é irreversível. Que pena. O que aconteceu? O Brasil de Pelotas escalou um jogador de forma irregular. O Joinville de Santa Catarina entrou na justiça e ganhou hoje. Hoje saiu a. Cara, mas é inacreditável que isso aconteça hoje em dia ainda, né? É muito delicada a situação. Cara, né? Escrever. E a torcida do Brasil de Pelotas não merece isso. Não merece. É uma torcida não merece. Apaixonada. Não merece. É torcida de Série A. Eu tive lá. Série A. Série A mesmo. Eu tive lá e ia ser mais um clube que sofre da maldição da presença. Por outro lado, o pessoal de Caxias tá feliz, doutor Pedro. Ah, é. Porque deixa, garante o Caxias na porque quem é rebaixado é o Brasil. Claro. Puta que pariu. Que coisa, hein, doutor Alceu? Deixa o Caxias no mínimo na Série C, é isso? No mínimo, não cai mais o Caxias. É quebrado. Nem o Santo André, cai o Brasil. Tu vê na Série A times tipo isso aí, América Mineiro, Santo André, Barueri, com todo respeito aos caras, mas cara, pô, times como o Brasil de Pelotas, assim que tem uma torcida, cara, o que foi o público agora, o Piange foi gravar uma matéria lá, cara, no clássico, Brapel, isso vale pra torcida do Pelotas também, cara. Sabe, são torcidas que lotam os estádios, claro. Independente da série que o time. O Santa Cruz é do Recife, que tá na Série D também, não tá? Tá, tem uma média de público maior Santa que qualquer Cruz time da Série A. Já era. O Juventude também é outro. Que pena. E aí nós estamos correndo o risco de ter na Série A do ano que vem Americana. Exatamente, é time de Náutico que tá na Série D. Eu não sei do que lugar. Vocês estavam falando Náutico, antes. Não, o Náutico tem que estar na D, na E, na F. O Brasil de Pelotas foi rebaixado pra Série D. Lamentável. Eu não sei do que vocês estavam falando. Então fica quieto. Então não vai opinar. Eu tava aqui. Eu tava dando uma entrevista pra um programa muito bacana. Problema, mas não era hora de dar entrevista. E aí, cara, o negócio é que a Série B, esses times tudo estão subindo, é tudo time de empresário sem torcida. Vocês devem ter falado isso aí. Falamos. Mas então tá, então um abraço. Valeu, abraço a todos. Valeu, doutor Alceu. Aliás, vai tu aí, Porazinho. Vai, Porazinho. Vou mesmo, cara. Vou mesmo. O Israel Vargas, de Cachoeirinha, Little Falls, a terra de Mauro Cupim. Boa. Manda avisos que deveria ter no Facebook. Boa. É o upgrade do Facebook. Em vez do cutuco. Em vez do cutuco é tipo assim: avisa. Cutucar no Facebook é traição? Pode ser. Depende da cutucada. Hoje em dia Depende da cutucada. Pela loucura que as mulheres estão, pode ser, inclusive, assédio sexual se for no trabalho. Eu não tenho Facebook. Seria cutucada. Do cutuco tu vai te livrar. Boa. Fui infiel. Pois é. Você está prestes a entrar no perfil são da os sua... Avisos são os avisos que deveria ter no Facebook. Você está prestes a entrar no perfil da sua ex-namorada. Ela está com uma vida bem melhor agora. Isso vai lhe deixar bem triste e miserável. Deseja continuar? Boa! O namorado dela tem 1,90m. Talvez não seja uma boa ideia. Deseja realmente fazer isso? Esse scrape não parece ser uma boa ideia. Provavelmente irá se arrepender depois. Deseja continuar? A sua namorada talvez descubra que foi você que comentou na foto dessa gostosa. Deseja continuar? É isso aí, leio em qualquer muito horário, bom, sou cara. Fã de vocês, manda um pau, fica tranquilo, para o pessoal da Snipers e abre um abdômen aí pro Rafa e a Morgana. Vamos mandar um abraço pro pessoal dos Pumpkins, que jogam futebol americano, tiveram aqui tirando uma foto aí. Abraço, galera. Muito gayzinhos mesmo. Potter que isso, terra. Meu? Que é isso? Que isso, gayzinhos, cara? Gayzinhos. O cara beijou Pianges na boca aqui, cara. Não, é verdade. Isso é admiração, rapaz. Se beijemos. É admiração. Admiração. Ô, cara, queridão, legal, eu posso fazer um convite? Fala, Lelê. Eu queria convidar todos vocês aqui, toda a audiência do programa, pra um show que vai acontecer no sábado agora. Que hora? No Pepsi on Stage, cara. De um grupo francês chamado Gotham Project. Porra. Que é um grupo de tango eletrônico. Demais, cara. Já esteve em Porto Alegre duas vezes. E pela primeira vez eles estão vindo a Porto Alegre e exigiram fazer um show com o público de pé. Porque já tinham tocado em teatro. Ah, pra galera dançar. Exatamente. Claro, é um eletrotango. Exatamente. E tu sabe por que o nome é Gotham Project e não Gotham Project? Não sei. É porque Gotham, se tu separar e trocar as sílabas de lugar, é tango. É tango. É verdade. Gotham Project, sábado. E é um sábado. Show muito legal, porque todos nós que temos aqui essa proximidade dos irmãos, claro, aqui e tal. E tem, cara, um negócio de projeções fincadas com as músicas. O telão é gigante. É demais, assim, é muito louco. É muito bonito. Comprei o vinil do Gotham Project. Eu não curto. Eu acho muito Max de Castro. Essas coisas que então faz assim, se tu não curte, tu não precisa ir. Não, mas se o Beja não curte, eu acho que já é um up. É uma casa cheia. O que mais que tu não curte? Obrigado. Quem é que tá produzindo isso aí? Cara, é a minha empresa em conjunto com a Opinião Produtora. Eu não posso usar agora o microfone? Entendi, agora tá. Nossos parceiros. E a promoção é da Itapema FM, né? Nossos parceiros, muito bem. Olha só isso aqui, ó. Hora da gente dar umas dicas pra galera que tá ouvindo o Pretinho Básico, pra quem não tá ouvindo também, né? Pra quem não tá ouvindo, infelizmente não poderemos dar a dica. Vale pra hoje, amanhã e também pro fim de semana. Vamos lá aqui, ó, espeto. Opa! Carne. Opa! Brasa. Ai. Churrasco. Feito. Beleza. E... Devassa! Devassa! Devassa! Bem loura, bem gostosa. Maravilhosa. E suave na geladeira. Ah. Outra aqui. Amigos, galera. Amigo, galera. Música boa. Música boa. As namoradas. As namoradas. Baladinha aí! Devassa! Devassa! Devassa! Essa é a grande barbada. Devassa, se beber, não dirija. É pouco. O meu lado devassa que é mais. A minha fala, filha, meu, esses dias tomando banho, me chamou. Pai, fiz um jingle. Eu pensei que você, minha filha, esses dias tomando uma devassa. É. Pai, fiz um jingle, ela disse. 6 anos ela tem. Ah. Fiz um jingle. Deu, que música? Ela... Ah. Fez um jingle pra devassa. Ah, para! É assim, minha bolsa onde é que tá, minha casa onde é que fica, minha devassa, minha cerveja favorita. Que isso, cara? Que tem lógica, porque quando você bebe muito, perde a noção, perde tudo. Publicitária, publicitária. Com 6 anos, tua, né? Tua filha tem empresário já? Não, ela perdeu o primeiro empresário por causa da bebida. Do empresário, óbvio. Do empresário. Claro. Sim, ela é uma criança de 6 anos. É verdade, ela só bebe quando fuma. Mas fuma. Olha, fuma. Vai daí, quem tá aqui? É de bonita! Fala, Joel! E de trabalho. Tu fica bonito de rosa e azul marinho, Joel. I like it. Muito legal. I like it too. Color muito very beautiful color. Very beautiful color. O Carlos Alberto também. Carlos Alberto! Vai jogar essa trança, bagaceiro! Porra! A Reve aqui é a Trava-Língua de Joel. E é hoje do Ornitorrinco. Ornitorrinco? Ornitorrinco. Não confunda ornitorrinco com otorrinco naringologista. Otorrinco com otorrinco naringologista. Ornitologista com otorrinco naringologista. Porque o ornitorrinco, pô, é o ortorrinco. E o ortorologista é o ortologista. E o otorrinco naringologista é o otorrinco naringologista. Ou tô rindo ou tô chorando, né? Ou tô rindo ou tô chorando. E tem a da aranha também. Quem é da aranha? Aranha. Ah, adoro. Aranha, rei, arã. Arã, rei, aranha. Nem aranha, rei, arã. Nem arã, rei, aranha. Isso é música. Isso é música, e não é música. Very good. Carlos Alberto! Ai, pai, pai. Porra! Parece um leão marinho. Não trocou essa gol, corta a trança, porra! Cacete! Ai, cara, não dá pra acreditar nisso. Meu, a gente falou de Itajaí na revista Náutica e tal, foi, era uma infeliz coincidência. É verdade. E o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, Rafaela Reiner, diz assim, ó, vocês falaram aí, citaram Itajaí, falaram dessa revista Náutica que falava da nossa cidade, do grande potencial que Itajaí tem, eu queria aproveitar pra pedir ajuda de vocês pra divulgar que a nossa cidade sofreu sim bastante com as chuvas, mas que está se recuperando muito rápido. Olha aí. Muitas das nossas belezas continuam intactas. Nossas praias, por exemplo, não foram atingidas. Boa. Assim como pontos turísticos, restaurantes e hotéis. Em 2008, tivemos uma enchente lamentável, a região sofreu muito. Espero que dessa vez as pessoas pensem diferente e reconheçam que precisamos deles para fortalecer ainda mais a nossa economia e o nosso turismo. Pede a Rafaela, visite Itajaí. Que tal experimentar um peixinho por aqui? Tomar uns chops? Demorou. Com certeza e com cerveja, os itajaienses vão recebê-los de braços abertos. Rafaela Reiner, valeu, hein? Obrigado, Rafaela. Manda sempre isso pra gente ler aqui, por favor, tá? Antes de passar pro Cid aqui, que vai entrar com o momento Salmos, um evangélico, um católico e um espírita. Boa noite, Cid. Um evangélico, um católico e um espírita, ao desencarnarem, chegam ao céu e Deus pergunta a cada um deles o que cada um mais deseja. O católico diz: quero que acabem com estes evangélicos barulhentos e chatos. Eu já não aguento mais tanta gritaria. Jesus vai curar! E o evangélico: Deus, acabe com estes católicos arrogantes e idólatras que só sabem ficar rezando o terço. Aí o espírita tá lá quietinho no cantão dele. Deus pergunta qual é o seu desejo e o espírita diz: ah, meu Deus, eu sou espírita, não busco nada pra mim. Só penso no bem-estar do próximo. Se o senhor atender a estes dois irmãos, eu já estarei satisfeito. E tem a do ateu também, né? Tem a do ateu. Ateu dirigindo um carro, não consegue estacionar, precisa ir pra uma reunião importante, não acha espaço pra estacionar, pede: Deus, se você me conseguir um lugar pra estacionar, eu passo a acreditar em você, dou todo o meu dinheiro pra igreja. Miraculosamente sai um carro na frente do lugar que precisava estacionar. O carro sai, abre espaço pra ele e ele fala: não, Deus, não precisa, que eu já consegui estacionar. Já achei o lugar. Boa! E aí, Cidão? Boa noite, Cidão. Hoje temos muito tempo, Cidão. Ah, eu gosto quando tem tempo. Tem outra de ateu. Você quer contar? Outra de ateu? Ateu pescando no Lago Ness. Ah. De repente vem um monstro do Lago Ness. Começa a enrolar o ateu e o ateu: ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Deus, me ajude! Se o senhor me salvar dessa, eu vou virar cristão e vou dar todo o meu dinheiro pra igreja. Miraculosamente abre o céu, chega Deus e diz assim: ah, não era tu que não acreditava em mim, Deus? Ele: pô, Deus, dá um desconto, eu não acreditava nem no monstro do Lago Ness também. Boa, Marcos, tá muito bom, hein? Você tem que contar isso nas missas. E nos cultos. Contratar o Cid Moreira pra gravar um CD só de piada de ateu. Não, ele não gosta. Ah, eu não sei se eu vou poder fazer. Ele não brinca com isso, né? Assim. Eu gravo salmo. É, ele não brinca com essas coisas. Não se meta, por favor. Eu estou conversando com um rapaz aqui. Qual o ruivo. É o salmo de hoje, Cid? O salmo de hoje é enviado pelo Fabrício. E ele pede: pai, vem me buscar, pai. O pai eterno. O pai? Ele para. E pede para São Pedro do Sul um abraço, é você? É, abraço! O salmo diz assim: luz na passarela, que lá vem ela. Luz na passarela, que lá vem ela. A nova loira do tchan é linda. Deixa ela entrar. Meu é linda, Deus. Deixa ela entrar. Tem 60 de cintura. Que gostosura. 105 de bundinha. Que bonitinha. 170 de altura. Ninguém segura. Mas que loirinha danadinha. Abra a roda. E deixa ela entrar, quero ver a loirinha quebrar. Oi, abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a galera pirar. A galera pira. Ela é o Aérea Europa. Cidão, acabou, Cidão. Acabou, Cidão. Se a gente não botar a voz do Brasil, tem multa, Cidão. Multa é porque eu falo palavrão. Não, a multa é porque a gente não vai botar no ar a voz do Brasil. Não, não fala. Se não deixar eu acabar, eu vou falar.